trago aqui uma bengala que dá cada cambalhota. Se a tiver assim direita, aparece a letra J. Se caio, caio com jeito, não me importo com a risota. Trago sempre a flor ao peito e a bengala que é um J. Com J vou para a janela, da janela caio ao chão. É com J que ando a jato, com J vou para o Japão. Trago aqui uma bengala que dá cada cambalhota. Se a tiver assim direita, aparece a letra J.